guerras diversas, desavenças pelas quebradas. Poder só Deus pra ter, que nunca falha. Irmão matando irmão, maldade em massa. É o crime de terra íngreme, te suga e mata. É o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime. É desse jeito, tá ligado? Fascinado pelo crime, moleque, atitude é que não resiste. Dinheiro, o lucro fácil, caio pro time, nessa reside. Mizu no pano importado, ouro no pulso, as putas chique. O frevo regado, a droga, castelo do firma, não tem limite. As peças tá carregadas, as gal devassa, comédia embaça. Com nós não existe balela, só as 40 entupida. Brasa na reta dos cabrito. Guerra comprada não foi preciso, mas o errado é reprovado e paga por guerras isso. Diversas, desavenças pelas quebradas. Poder só Deus pra ter, que nunca falha. Irmão matando irmão, maldade em massa. É o crime de terra íngreme, te suga e mata. É o crime, é o crime, é o crime. Fama, diz quem não quer. O crime e seus status, atitude requer. Postura, coragem, sem vacilação. Estampido do atabaque, 16 munição. Jogada brusca, verme segura, que aí vai bomba. Louco adestrado sem noção, segura as pontas. Nada foi fácil, hoje a rua que tá medonha. O tempo aqui tá fechado, quem não se ligou caiu pra disputa. O clima assombrou, que restou perdas e velas. Soldados na guarnição e a comitiva traz a sequela. Consta os camburão, mas me mantenho sereno. Harmonizado com os parceiros, mas a prevenção revolve tá tendo. O crime ruge em volta, mas tô seguro com os aliados. E a paz tenta emergir, mas o sistema prefere os cacos. Tiro estilhaços, revolve na mão, playboy degolado. Esse é o resultado. Guerras diversas, desavenças pelas quebradas. Poder só Deus pra ter, que nunca falha. Irmão matando irmão, maldade em massa. É o crime de terra íngreme, te suga e mata. É o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime, é o crime. Guerras diversas, desavenças pelas quebradas. Poder só Deus pra ter, que nunca falha. Irmão matando irmão, maldade em massa. É o crime de terra íngreme, te suga e mata. É o crime, é o crime, é o crime, é o crime.